Alfa passando a Astor até o Kilo, com 6 a bordo, solicite do certo para o táxi. 06 a bordo, táxi autorizado, vai livrar o pátio 1, Lima Mike, Quebec, chama na Quebec. Pátio 1, Lima Mike, Quebec, chamar na Quebec, Astor até o Kilo. Usado ingresso no 735, chama alinhado e pronto a decolagem. Fruta o quilo, decolagem autorizada no 7, vento 040 graus com 039. Até o quilo, decolou os 25, controle 108. 208, Astra Hotel. Salvador, uma passagem, o Astra Hotel, quilo. Astra Hotel, quilo, contato radar na decolagem, só de manter o nível 220, vigilante. 220, Astra Hotel, quilo. Autorizo o Astra Hotel Kilo voar direto a Arup. Voe Ilhéus inicialmente até o Kilo. Ilhéus inicialmente, o Astra Hotel Kilo. Acho que até o quilo voe a posição ECOD, Eco Kilo Oscar Delta Índia. Sempre instrui a voar ECOD. Desconsidere. Acho que até o quilo. Informe sua rota do plano de voo. Sempre. A rota que o centro me passou seria Golf 677 até Caravelas, após o Whisky 17 para Confins, e para frente eu não copiei a trajetória. Oscar Hotel Kilo, chama Centro Recife, 1-3-3-9-5, alternado 1-3-3-2-5.